É isso aí, gente. Muito obrigado a vocês que adicionaram Deus N aí nos seus favoritos. E se não adicionar também, o que eu tenho a ver com isso? Problema de vocês. Mas, deixa eu falar uma coisinha. Hoje estou aqui o meu amigo Fala Fina. E aí, Fala Fina, tudo bom? Tudo bom, Deus N? O que eu não aguento, rapaz, é o pessoal me chamando de Fala Fina, sendo que eu só falo um pouco fino, entendeu? Mas eles ficam aí me provocando com uns apelidos e eu não gosto muito disso não, bem. Então falou, velho. Pois é, o Fala Fina, nós vamos tentar resolver o seu problema aqui e daqui a pouquinho a gente tá de volta então, falou? Não, nós vamos pra onde? Nós já estamos de volta, meu. Tamo de volta, então tá certo. Deixa eu só. Aí, tá só pra. Porque se não parar de coisar, não fica coisado. Velho, adoro essa música do Falcão, velho. Vou tocar ela agora aí, ó. Eu não bebo, não fumo. E eles jogam bosta pelo ventilador. Que isso, deputado? Pare com isso, meu. Isso é feio pra você, velho. Tirando o dinheiro do cidadão, meu. Que isso, velho? Aí sujou, meu. Olha aqui, vai pra caramba, meu. Tá bom, gente. Muito obrigado a todos vocês. Muita paz, muita saúde. Que se Deus quiser proteger a todos nós, né? E assim, ferro. Dani, tchau, meu amor. Eu vou morrer. Ai. Mensagens para você. Oi, sou Divino 2006. Gostaria de agradecer a todos vocês pela compreensão e pelos movimentos marcados neste ano. Que 2006 todos nós podemos seguir cada um a sua estrada com vários objetivos. Que podemos ser o hoje e o amanhã e o depois também. Porque nesta vida devemos ser amigos, inimigos ou amigas. Basta apenas um sorriso, basta apenas um olhar para você dizer assim: Deus Anique, eu te amo, man. Pois é, bicho. Tô legal agora, velho. Ah, essa musiquinha dá sono, velho. Então continua. Podemos estar juntos novamente neste ano de 2006 com muita saúde. Saúde são coisas que a vida precisa, mas em primeiro lugar devemos lembrar que Deus está acima de tudo e com todo o seu poder, porque somos filhos de Deus, onde estamos sendo seguidos pelo seu caminho. Porque existe um único Salvador neste mundo, e você já sabe quem é. Muito obrigado.